2477, assim, identificação, o direto coral, batendo nível de voo 80. Passou direto coral. 2477, passou com de contato radar. Leonardo Azira de Serenitudo Collection, Argentina, o Leonardo Azira de Serenitudo Tava 20 Clients Final, IOS Pascalish Localizer. Ok, de Serenitudo 2000 feet, ILS 1120, Argentina 1901. 19-1910. 1910, contact Tower, 118-95. 118-95. Salvador Tower, good night, Argentina, 19-10, establish on the localizer. Argentina, 19-10, continue approach, report runway in sight. Continue approach, report runway in sight, Argentina, 19-10. Inside Argentina, 19-10. Clear to land, 19-10. Wind 240 degrees, if you want not. Argentina, 19-10. Landing runway 10, Argentina, 19-10. Incheon 910, ground at 38, maintain my frequency and make your taxi by Alpha and Juliet gate 11. Alpha Juliet gate 11, Argentina 1910. Brasil direito, fez a transformação. Quantas milhas Cascavel 77? A proa agora vai voar 15 milhas de peixe pela esquerda, vai voar com a proa de coral. 7. Fox 977, confirma para o que está mantendo. Agora 2, Polo 5, passando no través de Coral, está proando a 3 de Lelos. Gente, Cascavel 77. Vai 77, informa que está batendo a proa de Lelos para o controle de Lelos. Está agora 8 milhas para terminar leste, estado encerrado, mantém nível de voo 80, chame mesmo em 120 decimal 1. hotel, não foi entendida a mensagem. 3896, Deus se mantém em nível de voo 050, que é negar no 012 na chegada a Bomet 1. 050, versão 012, Bomet 1, 3896. Salvador, tá Mike Yank Delta. Mike Yank Delta, prossiga. Bom dia, solicito autorização para o reboque da posição 4 para a posição número 14, na remota, por favor. Mike Yank Delta, autorizado o reboque, reporte finalizando. Ok, reportará finalizando. favor, tá 3896 pro 045 por 30 mil disponibilizar a nossa saída. Bem, 3896, aposta na prodidora, na pós desvios. Aposta na prodidora, na pós desvios, tá 3896. Salvador, bom dia, o Gol 1173 solicita o 380 para Guarulhos, informação Bravo. O 1173, bom dia, guarda o instante cópia. Guarulhos, prepare a seguida, salvo 1, lenda Mortimer. Salvo 1, Mortimer. Copia. Copia. Guarulhos, ok. autorizado, minuto voo 360, decolando a pista no zero com curva à direita, subida São João 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, após Leda, após Motiva, intercepta pelo Luno 0 até Taubaté, Tango, Bravo Eco. Aciona 5466, controle 119.1. Autorizado 360 para Guarulhos, saída Sanzi, Leda, após Motiba, Upper Zulum 0, Taubaté, decolagem da pista 10 com curva direita, o transponder 5466, controle 119.8, gol 1173. Correto, gol 1173, reporte pronto para o estacionamento. Reportar. Zona, são 3286. Entrou na ADC para 2000 pés, que negar no 0111. Autorizado em LSXU e foi estabilizado no localizador. Está para 2000, ajustar 0111, reportar no localizador, está 3286. Gol 1173, autorizado no reporte táxi. Portar para táxi, gol 1173. Salvador, good morning, Argentina 1911. Argentina 1911, good morning, go ahead. Good morning, it's 1011, information Bravo, copy, request clearance to Ezeiza. Argentina 1911, clear to Azazel, flight level 380, via Upper Zulu 44, takeoff runway 10, after takeoff right turn, Salvo 1, departure, and Buckley.